Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Espera aí, pá, que não estou pronto. Não estou nada. Oh, deixa eu chegar para lá. Caraca. Assim já estou bem. Prontos. Ah, não, estou a falar, pois és tu. Ah, pois é, sou eu. Pois. Olá, caros ouvintes. Continua. Muito boa tarde para todos. Ah, é para todos. Ou isso, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu. Nesta tarde-noite de terça-feira. Quanto é que são? 8 de fevereiro. Hoje é 5. Quando o programa foi para o ar é 8. É a mesma coisa. 8 de fevereiro de 2011. Pois é, estamos a dar início a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu. Hoje sou eu a escolher nesta emissão que terá assim algo de muito especial. Ora bem, a minha primeira escolha é... Diz lá qual é que é a minha primeira escolha, Nuno. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Fez 50 anos, ontem, ou seja, sexta-feira, para nós ontem, para os ouvintes, sexta-feira, que começou a Guerra Colonial. Sabes isso, não sabes? Olha, mas só uma pequena informação. Não sabes? Tu disseste, para nós ontem, para os ouvintes, sexta-feira. É sexta-feira para o juiz. Exatamente. Mas quando subi na terça, tá, não é ontem. Pronto. E se subir na quarta ou no sábado também. Ah, e no sábado é ontem, sexta-feira. Mas é na anterior. Sexta-feira, 4 de fevereiro. É uma data marcada, não achas? 50 anos de ter começado a Guerra Colonial. Por acaso. Ah, já tinha. Ainda tinha 35 anos na altura. No vinho, não é? É? No vinho, não é? Era bons tempos. As catraias não olhavam para mim. Já foste a Luanda? A Luanda... Em Angola? Sim, eu sei. Não, por acaso nunca fui. Nem eu. E agora? Agora vamos a Luanda. Vamos embora. Vamos lá embora. Então, tá logo, meus amigos. Não, isso hoje não há problema. Vamos embora. Tá bom. Perdemos o avião. Bem, já que o próximo avião é só daqui a 500 anos, vamos fazer o programa. Até lá. Então diz lá a tua primeira escolha, que eu não sei qual é. Pois, mas já não me lembro. Sabes, é o Neil Sedaka. Neil... Ah! Neil quê? Neil Sedaka. Não, Neil bem. Diamond. Neil Diamond. O Sedaka é outro. Exatamente. Neil Diamond. Fala aí. Ora bem, Neil Diamond. Ora bem, o programa de hoje vai ser baseado numa pessoa em específico. Da tua parte. Da minha parte. Ah, então não é o programa, é metade do programa. Ou eu tá não vou bem. Falar hoje. Vais falar, não tenho músicas para escolher. Olha que eu escolhi músicas. Vais falar, se eu estive a ter trabalho, se eu estive a ter trabalho sem fazer nada, se eu estive a ter trabalho em casa para chegar aqui e não fazer nada, tu vais voar para a janela, estás a ouvir? É que eu não ando aqui a trabalhar para dentro, tu estás a ouvir? Mas estás a ouvir o que eu estou a dizer ou o quê? Não, não estou a ouvir nada, quero ver se me atiras, não dá. Ah, pois é. Se eu estive a trabalhar em casa para depois chegar aqui e tu dizes, ah, afinal não é, como é, afinal? Não trabalhas nada. É isso, vou trabalhar para outro sítio, não é verdade? Que eu não sou para gastar o meu tempo. Ah, cuidadinho, gastas muito tempo. Ah! Vais empobrecer para gastar um bocadinho de tempo. Bem lá, não estamos a brincar com isto. Portanto, diz, a metade do programa é dedicado a uma pessoa. Pronto! A outra metade não é! Pronto, a metade de um programa é dedicado a uma pessoa. De um programa que me esquece é este. Bem. Porra, caralho, para o rei do miúdo. Já nem sabes qual é a música, quais é como é. Sim, senhora. Então, não acho, basta também um barco com isto que ainda quero apanhar o avião para um ano. A música chama. A música chama-se Solitary Man. E é uma música que... Homem solitário. Tens de traduzir para as pessoas que não sabem inglês. Nem toda a gente é obrigado a saber inglês como tu. Exatamente. Ah. Solitary Man. Homem solitário. Oi, curaco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aquela que é pancada. É. Só hoje? Que é pancada. Só hoje? Sim. Antes era eu que queria. Se eu não viesse fazer companhia aqui a ti neste programa, tinha ido para o boxe. É? É. Ando a treinar contigo. Já estou quase um... O Mike Tyson. Vamos lá. Faz a seguir vou tirar a orelha. Depois era que eu te perguntasse se não arrancava as orelhas, mas já vi que sim. Então o Neil Diamond, quanto ao Homem Solitário e porquê é que escolheste a música? Vamos fazer uma entrevista. Pronto, escolheste a música e, como já disse, metade do programa vai ser baseado numa pessoa. Ah, agora falaste bem! Pronto. Uma pessoa que se ela ouvir o programa, ela vai saber quem é que é. Mas não vou falar em nomes, porque não gosto muito de expor assim as pessoas, mas só vos digo uma coisa. Era uma colega de escola, do meu 11º ano, por acaso também conheces. Do meu 11º ano, e que foi talvez, olhando assim já muito friamente para os anos, já passaram muitos anos, e sem exagero já passou sete. Quase uma década. É. Quase uma década. Está bem, está. Quase uma década. Está bem, está. Quase uma década. Está bem, quase, está. Quase, tá. Quase, tá bem, quase, tá. Quase, tá bem, quase, tá. Quase. Vocês um pato. Já passou quase uma década. Enfim, pronto, é isso, 7 anos. É assim, andando assim muito friamente, para os acontecimentos, para toda a minha vida, foi a pessoa que mais marcou. Foi mesmo a pessoa que mais marcou. Então hoje decidi, entre aspas, não direi prestar uma homenagem. Faz anos? Não. Decidi, assim, não direi prestar uma homenagem, mas direi recordar grandes músicas, grandes momentos que vivi com essa pessoa. Uma amiga excelente, a dessa altura, depois a vida distanciou-nos. Pode continuar a ser amiga excelente para outras pessoas. Sim, para outras pessoas. Pois, é verdade. Aliás, para outras pessoas será de certeza que ela é. Ou melhor, para pessoas. Para nós, ser amiga connosco não era para pessoas. Pelo menos eu sou um macaco. Eu não sei. Não, eu sou uma pessoa mesmo. Ah, tu és uma pessoa? Sou. Jogava-te um hipopótamo. Não, tenho aspecto disso, mas... pronto, mas não. Sim. Pronto. E então, essa pronto, hoje, na altura era uma jovem adolescente, hoje é uma jovem mulher. Já está casada e tu? Não é. Já tem dois filhos? Não é. Não sei, mas estou a inventar. A casada é outra. Mas pronto, e então, esta música é, ou melhor, esta edição, não diria dedicada a ela, mas pronto, é como eu digo, é para recordar grandes momentos. Ora bem, esta música foi mais tarde reinterpretada, e até foi por aí que eu a conheci, por um grupo que também vamos ouvir hoje, e se me permites desvendar já um bocadinho. São os HIM. Exatamente, também vamos ouvir hoje, nesta edição. Finlandeses. Os HIM. Da Finlândia. Eles cantaram esta música, em versão, claro, rock, não é? Solitary Man. Mas só há coisa de meio ano, talvez, nem tanto. É que eu conheci estas versões. Conheci pelo Richard Anderson, se não estou em erro. Não conheço. E pelo Neil Diamond. Conheço. Então optei por ter... Gosto mais da música do Neil Diamond. E optei por trazer com o Neil Diamond esta música, este Solitary Man. Ah, mas o original é de quem? O original acho que é mesmo do Neil Diamond. Está bem. Vamos então ouvir, para recordar essa personagem, essa pessoa que foi aquela que mais marcou na minha vida. Vamos ouvir Neil Diamond. Mas espera aí, tu deves ter explicado e eu estava a dormir. O que é que a música tem relacionado com ela? Ah, porque este era o grupo que ela mais gostava. Aliás, não os HIM. Não, aliás, exatamente, não o Neil Diamond. Mas esta música... Não tinha. E já agora que dizes, digo-te outra coisa. Que esta música, nessa versão dos HIM, foi ela que me enviou, foi ela que me fez chegar. Na altura ainda não havia assim aquela coisa de enviar e-mails por internet. Então é natural que a música te faça lembrar. Exatamente, era natural que me faça lembrar, porque foi ela que um dia chegou lá com o CD à escola. Mas enviou a versão do Zine. Sim, enviou a versão do Zine, mas e chegou lá com o Neil Diamond. Foi porque assim posso trazer uma música do Zine. Já percebi. Pouco. Pronto, e também porque confesso, pronto, gosto mais desta versão. Também já disseste. Pronto. Estava a ficar velho. E então, ela um dia chegou à escola. E levou um CD. E trouxe-me um CD. Na altura em que ainda se comprava CDs. Sim, na altura em que ainda se comprava CDs. Ela na altura do som, emprestou-me um CD para eu passar para o computador, não é? E passaste. E passei. Eu lembro de fazer isso. Pronto. Então vamos ouvir... O Homem Solitário. Neil Diamond com Solitary Man. The Linda was mine till the time that I found her. Holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that I do. Part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong. Não deixas de acabar a música. Estava aqui à procura da parte da música que eu mais gosto do Neil Diamond. Sim, que eu estive a fazer pesquisa, não é verdade? Sabia que tu ias trazer Neil Diamond. Agora, agora. Não conheces isto? Não. Não conheces esta música? Eu conheço muito pouco do Neil Diamond. Nada? Não. Já as partes do homem. Ora bom, sou eu agora a falar? És. Mas não me apetece. Sabes que o programa era só o teu? Que o programa era todo inteiro? Tu disseste que o programa era só o teu. A primeira coisa, olha, vamos já ouvir ao bocado a gravação que fizemos. Tu disseste que o programa era todo dedicado. Quer dizer que eu não vou falar. As 6 escolhas vão ser tuas. Ou então vão ser só 3 escolhas e o programa tem 5 minutos. Então vê lá se decides. Bem, tu queres uma música portuguesa ou estrangeira? Tanto estou a escolher. Tenho 2 escolhas possíveis para a resposta à tua. E andas com lógica. Quero... Uma é de 64, outra é de 65. Olha, é muito diferente as datas. Pronto, então... Olha, não sei, escolhe aquela que mais te convier. Aquela que mais me convém? Sim. Deixa cá ver. Pronto, então pode ser a estrangeira. Pode ser? Ah, vês? Como aquela que mais te convém é a estrangeira? Pode, não, porque mais à frente vamos ter música portuguesa. Depois, se não houvesse nenhuma música portuguesa nas escolhas, eu aqui escolhi a portuguesa. Tá bem, mas é que é mesmo assim. Mas é que é mesmo assim que eu estou a dizer. Pronto. Que riso foi esse, Carlos Zé? Um riso fantasma. É estrangeira que eu disse, não é? Pronto. A música é de 1965 e é retirada do... Bem. Mal. É retirada do álbum If You Can Believe Your Eyes and Ears. Tu consegues acreditar nos teus olhos e ouvidos. Sabes quem é? Não. Não. Deve ser pai do Neil Diamond. Não. Se fosse Neil Diamond, a música era esta e já vamos a esta música, não tinha muita lógica, para não. Não. Ora bom, o grupo são 2 homens e 2 mulheres. São os homens. Ah não. Oh, de 65. São de Nova York. Estou farto de ajudar. Já te disse tudo. Mamas e papas. Muito bem. Mamas e papas, bebe, fuma, toma, chupa. E então, a música que vamos ouvir até foi considerada número 89 na Rolling Stone. Naquela lista das 500 músicas mais... as 500 melhores músicas sempre. Em que a mais bela é a minha, não é? Não, a tua nem aparecia na lista porque é superior a qualquer uma que estava lá. Exatamente. Eu já te disse aqui que a número 1 foi a de Bob Dylan, Just Like a Rolling Stone, e a segunda foi a Can't Get No Satisfaction, ora, Rolling Stones, e a terceira foi John Lennon e Imagine. Já tinha dito isto, mas... The Rolling Stones. E só mundo mais um é o Hey Jude, que está no número 8 ou 9, é dos Beatles, que o John Lennon era o único artista a aparecer 2 vezes nos 10 primeiros. primeiro como individual e depois dentro, inserido no agrupamento musical The Beatles, surgido de Liverpool. De Liverpool viajamos até Nova York para ouvir os Mamas and the Papas, porque a próxima melodia... Sabes aquelas canções? Primeiro porque o ritmo tem muito a ver com a, é a resposta à tua. Tem, são ritmos muito semelhantes. Que era a tua... Como é que chama? Que ouvimos? Solitary Man e esta. Portanto, como o propósito, a prioridade deste programa é responder dentro do mesmo coisa. Portanto, aí estou bem. Sabes aquelas músicas que tu ao ouvires fazem-te sentir bem? Fazem-te, mesmo que estejas, sei lá, com algum pensamento mal, ou... Não é pensamento mal, mas... Alguma coisa na altura que não seja tão positiva, a música faz-te alegrar outra vez. Tens exemplos desses? Sabes o que é isso? Não. Oh, resposta bom. Pronto, mas... Pois é, foi só para contrariar... Então, porque tens assim, ou não tens? Claro que tenho. Claro que tenho. Podes não ter? Não, tenho. E eu lembro que ainda há uns tempos, acho que foi um sábado. Uma delas é mesmo esta, do Neil Diamond. Ah, agora puseste uma coisa do Neil Sedaka. A próxima música vai ser Oh Carol. O Neil Sedaka, era isso, era o que eu ia dizer. O Neil Sedaka canta o Oh Carol. E hoje lembrei-me do Oh Carol, por isso, se calhar por isso é que conheço. Pensei, falei no Neil Sedaka. E esta música, eu lembro que no outro dia ia no carro com a minha mãe e num sábado, a noite nem estava assim muito boa, mas na rádio depois começou a dar músicas dos Beatles, e ainda por cima uma coisa, sabes aquela Help! I need somebody, help! Not just anybody, help! You know I need someone, help! Não é? Help! When I was younger, já estavas a fazer no ouro um ritmo, que eu cantava já o help. Não, deixa lá, fica para a próxima. Agora vou terminar a explicação. Esta é uma delas, e além disso, é de uma década que eu considero talvez a mais. Estás a rir, Carlos Bonaparte? Ele não explica. Vamos passar à frente. Vem de uma década que eu considero ser a mais produtiva e com melhor qualidade na história da música do século XX. E pronto, é uma música que sempre que eu ouço a sua melodia traz-me bons ares, traz-me ânimo. Já sabes tocar isso? Not just anybody. Need someone. Não é assim. Sei lá. Vai treinando da próxima vez, na próxima intervenção. Traz-nos um sonho em Califórnia. Música Mamas and the Papas chama-se California Dreaming. 1965. Para mim, uma das melhores músicas de sempre. Olha, mais uma razão para eu ter escolhido. Mas a razão mesmo principal, além da resposta ao ritmo da escolha do Carlos Bonaparte, é que me faz mesmo sentir bem. É uma música pura, que traz boas vibrações, pegando nos Beach Boys Good Vibrations. E por isso vamos ouvir California Dreaming. Está certo? Não está certo? Vamos lá. Vais embora? Não, vamos lá ouvir. Ah, então vamos ouvir. All the leaves are brown. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Já sabes qual é o elmo? Não, não sabes. Eu vou-te dizer. Trabalhar faz de calmas. Fala tu, já que não sabes tocar o app. Dava só a batida. When I was young. Tá bom assim. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. And now these days I got and I'm not so self-assured. And now I find I've changed my mind. I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Posso falar? On the leaves are brown, and the sky gray, and the sky gray. I've been for a long, I'm among a day, I'm among a day. California dreaming, California dreaming, I set you in the day. Andava a falar então. Espetáculo. Este Carlos Bonaparte, se quiserem contratar Carlos Bonaparte para um casamento, um batizado, ou até ir tocar debaixo da ponte, telefone para o 00959251 em cima de mim, sem dó. Anda lá. É isso. É música do casamento. Ah, aliás, assim, anda lá. Já não sabes qual é a música, por isso é que estás para a guia com. Não, se fica. É do Zine. É, eu sei. Vamos ao funeral, anda lá. Funeral of Hearts. Música espetacular. Funeral do coração. Não traduzes porque. É a mesma coisa. Eu traduzi, disse que íamos sonhar para a Califórnia. Pronto! Ai! Coisa, Funeral of Hearts. Música dos Him. E esta que sabemos dos Him. Esta música também é associada à mesma pessoa. É, chega para a frente. Também é associada à mesma pessoa. E também é, aliás, é associada à mesma pessoa e com outra particularidade. É que esta era a música que eu mais gosto, ainda hoje, dos Him. Era ou é? É. Disseste era. Está bem, mas depois apeteceu-me dizer que ainda é. Mas disseste era. Mas está bem, mas... Cometeste um erro ao dizer era? Não, eu podia estar a dizer era, estar a pensar no outro grupo, não é? Pois. Era ou não era? Não tem lógica nenhuma que acabaste de dizer, mas está bem. Mas dá para safar, não interessa. Claro, é assim... Um dia que a rádio seja em direto, já não vais a tempo de corrigir isto. Porque eu sei que depois vais cortar isto na montagem. Que eu tenho reparado. Estás farto de cortar coisas. Ah, é? Sobretudo o calmo ao ladrar. Anda lá. Pois, pois. Ah, mas isso eu mando-lhe um daquelas dardas para atravessar os bichinhos que ele também. É, capaz. Não tens muita pontaria, tu. Pronto. Mas estás para aqui nos cortes, tu escolheu eu? Estou a brincar, Carlos Bonaparte. Oh, Carlos Bonaparte é o homem. Não, vá ver. Ah, não, lá fala nada, eu fui no Bonaparte. Pronto, pronto. Música que vamos ouvir então, dos Him, chama-se Funeral of Heart. Traduz lá, Nuno. Outra vez, já traduzido, me apetece agora. Ah, está bem. Funeral do Coração. Esta música é aquela que eu mais gosto dos Him. Porquê que tu dizes Him? Porque é com a K. Mas da outra vez criticaste-me por eu dizer o Ha com H. Anda lá. Mas isso não tem H. Sabes qual é? Uma das cidades mais conhecidas do Afeganistão. Kandahar. Cheirinho. Anda lá. É, Kandahar. Anda lá. Ora bem, música dos Him. Esta é aquela que eu mais gosto, efetivamente. É uma música... Enfim, é rock, não é? Mais para o heavy metal. Nem é muito essa. Não, ao princípio não. Depois fica... Ah, sim, está bem. Está bem, mais ou menos. Pronto. E esta música foi também aquela com qual eu fiz mais brincadeiras. Já explico porquê. Não explicas que me apetece ouvir. Mas explico eu para os ouvintes. Então vou-me embora, está logo. Porque, está bem, está logo. Porque, bom, eu tinha aqui um programa destes de fazer montagem e também, que também suportava vídeo, que tanto perdi-o. Mas aquilo era engraçado que ele dava a andar com o vídeo para trás e para a frente. Então divertia-me andar com o vídeo para trás e para a frente, a subir e descer a imagem, a aumentar e a diminuir o tamanho do vídeo. E pronto, era engraçado. não sei, achava piada. E pronto, e então, ou seja, eu ouvi esta música, recordo-me, por exemplo, quando chegava à casa, ouvia, era das primeiras músicas que eu ouvia. E depois assim, o CD, na altura que essa nossa colega me emprestou, tinha um videoclipe. Mesmo o CD original tem um videoclipe da música. Então não sei, sabes que, como dá para perceber pelas minhas 19 cassetes de vídeo, uma das coisas que eu mais gostei foi... Aliás, uma das coisas que eu mais gostava na altura era o videoclipes. Então pronto, era quase sempre esta música que eu ouvia quando chegava à casa. E por isso, mais do que estar associada a essa pessoa, está também associada às minhas memórias de aluno de secundário. Então, para vocês, a música dos Rimes, já que o Nuno foi embora, o Nuno nunca não está cá, ele foi mesmo embora. Chamaste-me? Parece que chegou agora. Chamei, criado. Traga-me uma meia de leite, faz favor. Sim, senhora. Quero desejar mais alguma coisa? Uma meia de leite e nata, temos promoção, 1 euro. Meia de leite e quem? E nata. Um pastel de nata. Ah, pode ser. Se for só meio de leite, é 1,20€. Pronto, pode ser um pastel de nizinho de nata e uma meia de leite. Sim, senhora, já venho. Ok. Pronto, aqui o Nuno agora é criado aqui dentro da web. Pronto. É criado, não. Eu gosto mais de chamar funcionário. Pronto, ele é funcionário aqui da rádio. Ainda não é na parte das comidas. Quero meio de leite com açúcar ou sem açúcar? Com adoçante. Sim, senhora, já venho. E pronto, vamos à música então. Eu vou aqui bem a meio de leite. Vamos à música então, Hymn com Funeral of Hearts. Love's the funeral of hearts, and a note for cruelty when angels cry blood on flies of evil.

Reparaste que a meia-lei demorou a vir. Demorou o intervalo e tudo. Demorou o intervalo que eu me esqueci de dizer. Pois, por isso é que achou-te a falar. A meia-lei aqui demora a ser feita. Nem por isso. Só quando os empregados são maus, como é o caso daquele que eu despedi. Ouve-se mais um coisa, coisa puxa, de 5 minutos. Resposta a In Me Funeral of Art é também dentro do género, é uma banda rock, este rock mais alternativo. Há várias razões para escolher, além da resposta à tua, a resposta à tua... Hard Rock, aleluia! Hard Rock, aleluia! Pois, além de... Temos aqui, parece um... Além da resposta à tua música, o grupo também é de rock, embora esta seja mais calma que o Funeral do Coração. O grupo vem do País de Gales. Porquê é que eu estou a falar no País de Gales? Porque ontem, sexta-feira à noite... Tu não deixas ações. Exatamente. Mas sabes que eu ia falar nisso? Ontem começou o torneio das Seis Nações em rugby. Com um jogo no País de Gales. Eu até nem estive em casa, mas deixei a gravar e de manhã, no dia seguinte, sábado de manhã, estive a ver o jogo porque gosto de rugby. País de Gales, Inglaterra, Inglaterra em 26-19. Já ficas a saber. Pois. País de Gales, façam para rugby, o grupo vem lá, uma razão. Outra razão, isto é um bocado uma homenagem, tu, olha para casa, ai, não se cruzaram na mesma turma, não. A tua metade do programa é dedicada a uma só pessoa. Esta também faz lembrar automaticamente uma que também conheces. O teu primo, dos óculos. Ah. Ele gostava muito desta música. Estava sempre a referenciá-la na altura. E pronto, também faz lembrar um amigo comum da mesma altura, de há uns anos, há 7, 8 anos. Há quase uma década, como diz o Carlos. Amém. Aquela moça bateu-me. É isso. Este rock alternativo tem como protagonista os Manic Street Preachers. Conheces? Preachers. Conheces? Pronto, estou a falar para o teto. Engraçado que o primeiro verso desta música diz: o futuro ensina-te a ficar sozinho ou a ser sozinho. E tem a ver com o Solitary Man, já viste? O presente é um receio, é frio. E nós estamos a esquecer muita coisa, e se continuares a tolerar coisas dessas, os teus filhos é que vão sofrer com isto, é que vão ser os próximos. Sabes que música é que eu falo? If you tolerate this, your children will be next. And if you tolerate this, não é? Children... Não, é dos Manic Street Preachers. É isso. Preachers. And your children will be next. Eu sou um pacifista, diz o cantor desta música. É uma canção que sai do álbum This Is My Truth, Tell Me Yours. Esta é a minha verdade, diz-me a tua verdade. Não deixa de ser um título curioso para um álbum, não achas? Esta é a minha verdade, diz-me a tua verdade. Achas ou não achas? Por acaso, acho. Ah, está a ver. Da autoria da letra de James Dean Bradfield e Chan Morn. Uma música que dá que pensar, sobretudo para quem percebe suficientemente inglês, a letra dá que pensar. Já é de... Isto é quando? 99? 98? É, quase que acertava. Quase que era o teu ano preferido. De 1998, Manic Street Preachers... Raiz, parte o nome. Manic Street Preachers. Vamos cantar. If you tolerate this, your children will be next. Eu nunca fiquei a saber se o nome é este tudo, ou se é só If you tolerate this. Mas é como quiseres. Não conheces a música? Já não me lembro dela. And if you tolerate... Está bem, vais já ouvir isso aqui. Então vamos ouvir ou vais tocar aí alguma coisa? Vamos ouvir. Manic Street Preachers, if you tolerate this. Se tu tolerares isto, as vossas crianças, os vossos filhos, vão ser os próximos. Esta música no teu arquivo. Mas não, e nem tinha geografia. Tenho. If you tell me. É um grupo antigo, foi formado em 1986, acho que eu. Agora não tenho aqui o computador, mas acho que foi em 1976 que o grupo foi formado no país de Gales. A mulha olha da cooperativa. Pois, está bem. Vamos lá, vamos a mulha da cooperativa. Tem que outro. capturar isto. Eu dou as costas no telhado, oh, é tão linda. A rádio tem estas vantagens de poder-se falar e estar a ouvir música de fundo. O Carlos Moura Pardo canta estas coisas, mula e cooperativas, e não sei. Deve saber recordar dos tempos em que foi preso, nas cooperativas, no tempo da PIDE. Ia para lá para o Tarrafão e essas coisas. Ficava preso em Caxias. Isto já durante a guerra com o Nialc. Já começou há 50 anos. E depois ficou assim, coitadinho. As pessoas ficam sem pernas, sem mãos. Muitas já morreram, infelizmente, milhares de portugueses e africanos. O Carlos Moura Pardo ficou assim, da guerra. É verdade. Pois. Mas, neste caso, nós temos de fazer de conta que estamos a ouvir com atenção, que é para ele ficar contente. Já me perdi. Tanto crocodilo! Era assim que ele dizia. Eu sei. Sabes qual é a próxima escolha? Sei. Então fala. É o Max, não é? É o Max. Tens a maneira que és a madeirense, tu. Gostava de ser o coelho. Chega-te à frente. Para as pessoas ouvirem. Um coelho podia ser, é? O coelho teve no 5 para a meia-noite na semana passada. Ah, é? É. Foi entrevistado por um... Eu amo você. Alvim. Ah, não. Fernando Alvim. Pensei que fosse pelo ambo... Eu amo você. É, Milton, como a minha mãe diz. É o Milton. É o Milton. Diga. Ora, vem. É o Milton, não é galdense, é gal, com U. Ah, sabe uma coisa? É. Tem um tio chamado galdense. A sério? Tem. Queres saber hoje? Estávamos a ver a emissão da semana passada e a minha mãe: olha, tu tens um tio chamado Gaudêncio. Oh, tem nada. Diz, tem. Diz, lá me explicou quem era, sei quem é, um irmão do meu avô. Chama-se Gaudêncio, o Carlos Gaudêncio. Não é só tu, tens um primo Gaudêncio. Anda lá. Ora bem. Será que é lá da família do Rui Bonoso? Ou da mulher do, ou da mãe do Rui Bonoso? Lhe perguntar. Diga. Próxima música. Bem, é diferente das outras, efetivamente. É uma música que nada tem a ver com os Him, nem com... Bem, com o Neil Sedaka também não tem a ver, mas até é mais comparável. Neil Sedaka? O Neil Diamond! Mas a culpa é tua, cara. Claro. Essa culpa não foi minha. O Neil Diamond. Pois, cara, eu estou aqui galadinho. Bem, e... Olha, agora vais-te falar, eu vou tocar. Está bem. Pela próxima tem domingo. Está bem. E esta música tem, inclusive, uma particularidade, que é portuguesa. Bom, a música é portuguesa, efetivamente. É uma música... É uma música. É uma música bem calminha. E é. A base musical é com um instrumento que não está a tocar. Pronto. Quem quer perceber que eu sei qual é que é a música. O Nuno está a tocar. Vamos lá por partes. O Nuno está a tocar esta música em quê? Ou num quê? Num determinado momento. Exatamente. Ora, um determinado momento, não é? E está a tocar a quê? Ao piano. Ora, vocês conhecem alguma música que tenha como base musical o piano? Ah, e já agora, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a falar, exatamente. E o Nuno, o que é que o Nuno está a tocar? Uma música, não é? Uma música que se chama... Momento, exatamente. Esta música é do Pedro Abrunhosa. Eu deixei para o fim, não foi por acaso. Deixei para o fim porque é precisamente este fim que me lembra o princípio. Estava eu a conversar com essa jovem e dizia: opá, gostava de arranjar o CD do Pedro Abrunhosa. E diz-me, essa jovem, que na altura nem sequer sei como é que se chamava, dizia ela: olha, já viste uma coisa, se ela se chamasse... Se ela se chamasse Fernanda, era o FMI. Se ela se chamasse Fernanda. Porquê? Por causa do resto dos outros nomes. As iniciais do M e do I. Ah, era o FMI. Mas não. Olha, mas também tem um F lá no meio. Enfim, pronto, é assim. Daí perguntei-lhe: ah, então, eu gostava de arranjar o CD do Pedro Brinhosa, o momento, o novo que saiu. Isto é ainda em 2003. E diz: ah, então, porque o meu padrinho tem este CD. E eu vou-te arranjar. E uma semana depois, trouxe-me efetivamente o CD. Surpresa. Ofereceu-me. Ainda hoje o tenho aqui comigo. Sinceramente, é um CD que eu... Ainda hoje vou ouvindo. Traz-me belíssimas recordações. E este foi o meu primeiro contacto.

Sabes que ao bocado foi a primeira vez que eu vi esta música. Um momento, nunca tinha tocado. Também não é difícil, para não. Ah, é que essa música é tão apropriada hoje em dia, nem tu sabes o quanto. Bom, já sei. Mas bom, vamos por partes. Primeiro, não vou falar já da música. O que é que tu achas, não é nada uma história de amor, do que está a acontecer no Egito? O Egito. Não acha nada. Nem sabe o que é que está a acontecer. Sei. E o que é que tu achas? Achas bem, achas mal, achas que vai ter futuro, que não vai ter futuro? Epá, não sei. Pronto. Sabes porquê? Porquê? Porque eu não sei se terça-feira se ele está no poder ou não. Ah, o Mubarak. Eu também me perguntei se ele está no poder ou não. Eu perguntei se achas que vale a pena ou se não valia. Tá lá. Mas já disseram que não vão alterar a data das eleições por quer que fosse. Por quer que o motivo fosse. Vai ser em setembro e vai ser em setembro. Pois. Mubarak. Mubarak. Está bem, sei se tu achas. Vamos passar à frente. Vamos, vou fazer uma adinha como tu fizeste com o... Com a coisa, com a... O momento. O Pedro Brunhosa, falamos aqui nele há duas semanas. Ele tem... Tem uma particularidade, qual é? Além de não cantar grande coisa. E de ter boas letras. Oh, Manuel Almeida, estou para ti. São os ólicos. Ah, e nós trouxemos que de teoria, da outra vez. Sobre os óculos. Ah, aquilo não via. Que é cego. Exatamente. Qual é o cantor cego mais conhecido do mundo? Sou eu. Ah, não, acho que era eu. É o Stevie Wonder. Qual é um cantor que tem... O Ray Charles, não sei. Pronto, mas estou a falar de Stevie Wonder. Que é mais ou menos na mesma altura do Stevie Wonder e tem um género parecido com o dele. E que também é meio negro. Não sabes? Vou dizer eu. Lionel Richie. Sabes? Mas já se vê. Sim. Mas qual é o cantor, neste caso já disse o nome, que num videoclipe, e se calhar não sabes, é a história do meio visual? Não sei. É o Lionel Richie com Hello. Eu por acaso pensei nessa música. Mas é essa, o videoclipe é a história dele apaixonado por uma rapariga artista, cega, faz escultura, não sei o quê. Que no fim até mostra que a escultura que ela estava a preparar é a cara de um Lionel Richie. É uma música muito bonita. É uma música que também entra perfeitamente no estilo do momento. Música calma, não é? Embora esta não tenha tanto piano. Acho eu. Não tem. E gosto... A canção retirada do álbum Can't Slow Down, não pode abrandar, chama-se Hello. Traduz-se para português esta vez. Hello? Hello. Oh. Olá. How are you? I'm fine, thank you. And me too. Lembras-te disso? Nunca ouviste nada disso. Mas... Hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And me too. Era mesmo só assim, gostava dos vezes. Good morning, good morning. How are you? I'm fine, thanks. And what about you? Me? I'm fine, Sabes o que é que eu me lembro muito bem? Eu quando penso assim, hello. 1, 2, 3 e... Hello, hello, hello, hello. Apenas crianças. Peraí, mas já trouxeste uma música aqui? Agora que sei nisso. Trouxeste uma música aqui aos cortes de hoje. Ah, é aquela. Hello, how are you? Is it me? Hello, how are you? See you again. É isso. Where are you? I've been looking again. Esta canção retirada do Can't Slow Down é de 1984. Já tem 27... Olha, sabes quando o Stevie Wonder, eu acho uma coisa... Eu não sei se tu recebeste uma vez um e-mail meu. É que giro. Sim, do mail do Stevie Wonder, o rei do ceguinho. Nunca percebi muito bem que é o mesmo, mas li até ao fim. Mas fiquei sem perceber. Pronto, não, estava bem disposto. Não, sabes que na altura... Não, eu acordei na altura a pensar assim. Faz aí, está a dar o Camões na RTP Memória. Está o filme do Camões. Isso, eu estava a pensar, ora bem, na altura quando eu acordei, estava a pensar, ora bem. Já se acharam bem três vezes. Se fosse uma pessoa normal, ou melhor, um cidadão comum que não ouvisse a cantar, ai, explorar e não aproveitarem esse dedo no meio, coitadinho, para pôr a cantar. Mas como era, não sei porquê, ele começou a cantar com 11 anos e ninguém disse nada. Pronto, está bem. Mas ainda bem, pronto, ainda bem para ele. Ele gostava de cantar, pronto. Quem é que começou a cantar com 11 anos? O Stevie Wonder. Ah, foi? Foi. Está bem. Ele nasceu em 50, acho eu. Começou a cantar em 60. Tu gostas da filha da Ana Malhoa? Não gostas? Disseste bem dela esta semana, semana passada. Pois disse, esta semana, segunda-feira. Ah, então. Não foi na segunda-feira. Foi mais cedo. Foi segunda-feira? Mais tarde. Segunda-feira? Foi mais recente. Não foi na quarta-feira, portanto foi segunda. Foi mais recente. Foi hoje. Bem, não interessa. O Lionel Richie, até dizem que esta é a música, a signature song. Já falamos aqui disto há uns tempos, há uns meses. Que é a música mais conhecida, a música que mais marcou a carreira. Chegou a número 1 em tops nos Estados Unidos e até no UK Singles Chart, na tabela do Reino Unido de singles. É muito conhecida por aquela, pelo verso Hello, is it me you're looking for? Olá, é mim que procuras? E sabes que, por acaso, não escolhi por causa disso, mas agora... Mas está mal. Pronto, o que é que está mal? Devia ser algo do estilo Olá! És tu que eu procuro? E ele lamenta, bater assim no ombro. Olá, és tu que eu procuro? Para saber se é ou não. Não é? Oh, Carlos Bonaparte, é assim. Nós agora vamos conversar de sério. A gente não te paga para tu vires para aqui para fazer essas figurinhas tristes. Porque se queremos figurinhas tristes, vamos buscar à Assembleia e trazemos lá alguns. Está bem? Hello, is it me looking for? Eu não me lembrava disto, mas agora estou a falar da música que me lembrei, que isto faz-me lembrar, sabes o quê? Discos vinil. Num dos discos vinil lá de casa tem esta música. E eu lembro de ver a letra, quando era miúdo, lembro de ver a letra na capa do disco e tentar, na altura em que estava a aprender inglês no início, e tentar traduzir e conseguia traduzir, olha, é uma boa recordação, que está esta música. Conseguia traduzir quase tudo da letra. Is it me? I can see in your eyes, I can see in your style. You're all I ever wanted. And my eyes are open wide. Estás a ver? Por causa de ter lido tantas vezes a letra, ainda hoje não me lembro da letra da música. Apesar de já não ouvir esta música há uns tempos. Pode ser? Pode ser. Outra coisa curiosa é que este programa vai para o ar 8 de Fevereiro e o Hello foi lançado a 13 de Fevereiro de 84. Tu devia ir para o ar no dia 15. Não era no dia 13. Não era dia 8. Eu devia ir para o ar no dia 15. Pois. Pronto, caros ouvintes, vamos interromper este programa. Eu volto-nos para a semana para... Espera aí, estou a ler aqui uma coisa. Numa entrevista que ele deu ao Canal 4 do Reino Unido, o Richie disse que... Evan Finke... Ah, pois é, o Richie. És tu que eu procuro. É a mim que me procuras. Pois é, eu não é o Stevie Wonder, é isso. Lionel Richie disse que... estava agradecido por causa de... um grande número de homens. Ah! Houve muita gente que fez propostas de casamento com esta música de fundo. Ah! Agora que eu me lembro de uma coisa. Hello, is it me? I'm looking for... Agora que eu me lembro de uma coisa. Quem foi? Sabes o nosso amigo... Gaudêncio. Não, o Zé Pelágio. Sim. Zé Pelágio. Irmão de Zé Cabra. Sim. Exatamente. Sabes uma coisa? Não, também fez uma igual a esta, não? Não é isso. Mas então, o afilhado dele, o afilhado na música... Adivinha lá como é que ele se chama? Nelson Richie! Não conheço essa pessoa. Quer dizer que essa coisa já vem de família. A família musical, atenção. Não conheço essa personagem. Porque eu saiba, o Nelson Richie não é... Não tem nada, não tem nenhum grau de parentesco com o Zé Pelágio. Zé Pelágio? Rapaz, está cansado para não dizer que é o António Carreira. Então não digas que é o António Carreira. Mas pronto. É, e diz aqui que o Lionel Richie estava apaixonado por uma estudante de artes cega, que era Laura Carrington, uma atriz que não era cega, mas que no vídeo fez de cega. Pronto. Está muito bem? É lembras-te do pop-up vídeo do VH1? Do pop-up vídeo? Pop-up vídeo. O que apareceu um Brook, que eram informações durante a música. Eu lembro. Ele diz no pop-up vídeo da VH1, dizia que este vídeo era uma adaptação de um filme que nunca chegou a ser produzido, chamado Spawning Summers. As coisas que nós sabemos. É como tu dizes, a internet. Ainda vais procurar aí, procurar aí por Nelson Richie. Como tu dizes, disseste no programa do Rádio à Tarde, acho que foi de sexta-feira, a internet traz muitas maravilhas e tens aquela música da Capela. Aquela mistura de música. Ah! Em que aquilo está brutal. Está uma categoria. Está? Está brutal. Nelson Richie, só quero ser o teu herói. Exatamente. Nunca ouvi falar disso. Mas veste? Ou seja, que esta... Ah, pronto. Agora percebes porque é que ele é... Pronto, porque é que ele é... Seguindo. Não, não é isso. Não é porque é que ele... Só para isso já se percebe qual é que é o padrinho dele, não é? É, já agora também as pessoas não podem ter nomes iguais. Então mais ninguém no mundo se vai chamar Carlos. Mas ele não é, Nelson Richie. É o Richie nome artístico. Richie é nome artístico. Não, também assim. Também, mas é coincidência, não é? Pois, é coincidência. Olha, hoje para quem não, para nós, dia 5 de fevereiro, fez um showcase em Lisboa. Tá, Weather Nice. Weather Freak. Ah, fez? Não sabia. Hoje ouvi duas músicas. Mind. Olha, eu estou muito triste, Carlos Bonaparte, para acabar isto. Acabou o Tocanal do Herman na TV Memória. Oh! Até à noite. Pá, quase chorava, não. Parti-me ali. Foi o melhor programa que eu vi do Herman. Naquele Tocanal. Foi uma alegria. Mas acabou. E agora? Oh! Agora vês o Tocanal da Antena Web. E segunda-feira, ou seja, quando isto foi para o ar, já foi ontem à noite, foi ao Teatro Rivoli no Porto, o Herman. Queria vê-lo. Mas é tudo muito caro. Pagas tu? Pagares, eu vou. Pago. Pagas, deixa pagar muito. Bem! As 6 músicas de hoje foram Neil Diamond e Solitary Man. Segunda, The Mamas and the Papas, California Dreaming. A terceira, Him, Funeral of Art. No intervalo tivemos uma meia de leite mal servida e uma música Help que o Carlos ainda não tocou dos Beatles. Na quarta, Manic Street Preachers, If You Tolerate This. Quinta, Pedro Brunhosa. A Brunhosa é com U, senhor Carlos Zé. Pedro Brunhosa, momento. A Brunhosa. Pedro Brunhosa em momento. Sexta, vamos ouvir de seguida Lionel Richie e Hello. Tens alguma coisa a dizer? Tenho. Eu tenho lá. Mandar um forte abraço. É isso. Pá, porque nunca se sabe quem é que nos ouve, não é? Então assim, eu vou mandar um abraço. Eu não vou dizer nomes porque não quero expor as pessoas, mas... É o Zé Plágio. Não é isso. Mas é a sério. Vou mandar um abraço a uma pessoa que era parente, e não vou dizer o grau de parentesco, mas sei, eu acredito que era mesmo parente do Pedro Brunhosa. E que foi inclusive a minha professora. E portanto, se me porventura me estiver a ouvir, saiba que eu não me esqueci de si, professora, e pronto, e que estimo muito o seu parente, Pedro Brunhosa. Pode ser? Pode ser. E pois era! Pois é! Agora lembrei, eu antes via, por acaso nos últimos meses não tenho visto, mas passava todas as vezes por ela. Que ela mora aqui perto do teu estudo profissional, que hoje não temos outra vez barulhos, não há ensaios, não, nada. Isto está muito sossegado, não gosto nada disto, vou deixar vir aqui. Não se fosse a gravar na rua. Está bem. Uma ideia. Pronto, então despeito que eu também vou-me despedindo de outra forma para celebrar o... Deste uma ideia. Para mim, vamos gravar na rua. O próximo programa vai ser gravado na rua. Está bem, está. Vamos gravar... Não, era mais bem. Não, estou a falar a sério, a gente vai ali para baixo para o quintal. Era, e levavas o computador contigo? Não. Não? Então. Desculpa lá. Au, diz o portátil. Ah, e o gravador? Ah. Muito bem. Pronto. Porquê é que não falaste em vez de ir lá com a mão e magoaste-te? Não sei quem dizes logo. Com o gravador. Esta camadinha de gordura protege tudo. Pois, está bem. Isto é blindado. Eu vou-me despedir novamente com a minha singela homenagem. Tu já até percebes que eu gosto muito de fatos históricos e, na por cima, tem a ver com Portugal. Já comecei a falar de Angola, vou fechar também com uma referência à guerra do ultramar. Despeite. Olha, fiz esta semana... Sabe, não, só de curiosidade. Fiz esta semana... Acho que foi... 35 anos, não, 36 anos, ou 35, mas já não sei, que foi renomeada, pronto, que Maputo foi renomeada, ou melhor, Lourenço Marques foi renomeado para Maputo. Eu lembro de ter visto isso no Par em Par, acho que isso foi em 76, mesmo. Pronto. Ouvintes, até à próxima. Já acabaste? Já. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I